Coelhada, Decadente 112. Ainda um pouquinho decepcionado pelo jogo de ontem, pela oportunidade desperdiçada, mas ainda em ritmo de festa, na semana que sim, conquistaremos em casa o bicampeonato da Série B. Não foi ontem, não foi em Londrina, nós vamos falar de por que não foi ontem, mas o jogo tá aí, o campeonato tá em aberto, é só uma vitória simples em cima do CRB que já não quer mais nada com a dureza. Seu Alisson Fernandes, dê seu boa noite. Boa noite para quem vai ser campeão sábado que vem em casa, no Independência. É isso aí. Seu Sérgio Tavares, seu boa noite. Boa noite, eu fiz promessa. Eu falei, essa semana inteira eu vou beber todos os dias pro América ser campeão sábado. Promessa vai. Envolve algum sacrifício, Sérgio. É, vou te ajudar a cumprir. Claro, tamo junto. Muito bem. É, enfim, me lembrou uma ex-namorada minha. Que na quaresma fez uma promessa de que não ia comer chocolate. Aí eu entro no quarto e ela tá comendo um sonho de valsa. Falei, uai, falou que não ia comer chocolate? Falei, não, bombom pode. Falei, ah, essa promessa é piada, velho. Mas bombom é diferente do chocolate mesmo, né? É, totalmente diferente. Seu Corneta, dá seu boa noite. Salve, salve, cambada de desorientado. Pelo menos, eu gostei de não ter sido campeão ontem. Sei, por quê? Ah, 97, tá esse que vos fala... Estava fazendo vestibular na mesma hora do jogo. Eu não vi o América campeão brasileiro da Série B. Eu tive que escolher entre vestibular e futebol. Olha que a sorte que eu passei nesse vestibular na qual eu me sacrifiquei. Pelo menos vou ver essa vez, né? Você se formou? Corneta? Alô? É, deu ficou mudo você aqui. Você terminou a graduação? Terminei com honras. Me expulsaram, vai embora, tá atrapalhando a escola. Então é isso, meu caro. Prioridades, muito bem, parabéns. E retornando aqui mais uma vez para participar do programa, seu Rainer Radit, dá seu boa noite. Ai, boa noite, galera. Tô igual o Sérgio aí, viu? Tô fazendo essa promessa dele aí. Ué, qual? Tá metendo bebê a semana. Essa é de bebê toda. Então é isso. Mantenhamos-nos todos hidratados durante essa semana. É, eu tô aqui durante o programa também, a semana inteira. Também. E no sábado também, meu filho, já tô vendo gente combinando de começar 9 horas da manhã. E eu vou te falar, viu? Quem começar 9 horas da manhã, não sei se vê o título, não. Teve um que foi lá pra Campinas, né, Sérgio? Dormiu o jogo inteiro na arquibancada lá. Arrumou um cantinho ali longe do sol. Dormiu com uma beleza, rapaz. Até rocava. O jogo inteirinho. Ele deu um cadadinho no intervalo, eu acho, não foi? Mas você explica, eles vão ficar achando que sou eu, não fui eu não, viu? Não, não foi Sérgio, não, não foi Sérgio, não. Alguém que foi lá na caravana, não sei o quê, você que tirou a camisa, fez um travesseirinho, deitou ali na arquibancada, tinha hora que você olhar pra ele, tava até de costa pro canto. Mas eu não tava achando que era o Sérgio, não, eu já tava tendo, era certeza, ainda bem que você não viu o cara. Falei? Não, o Sérgio tava firme e forte, tava calibrado também, mas tava firme e forte até o final do jogo. Aliás, tem imagens da TV dele rodando camisa, tirando chapéu, sei lá, fazendo o quê, para comprovar isso. Muito bem, senhores. Vamos dar um resumo da pelada de ontem, seu Alisson? Vamos. Acho que pode ser o Sérgio, porque no meu nível de nervosismo que eu fiquei no jogo, eu não acompanhei tão bem a ponto de fazer o resumo, não. O Sérgio é mais centrado que eu. Eu quase bati o carro ontem na rodoviária na hora do jogo, pra você ter ideia. Você estava assistindo? Não, eu trabalhei ontem a tarde toda, eu tava ouvindo a rádio, mas me deu um desespero no final do jogo, que eu não tava conseguindo dirigir, segurar o volante. Eu quase parei no acostamento, tão que desorientado que eu tô. Ainda bem que o time não marcou um gol, senão eu tinha capotado o carro. Muito bem. Sérgio Tavares, resumo do jogo. Dramático um pouco, né? Vamos lá. Foi um jogo tenso mesmo, até porque a gente tava com expectativa, né? Vamos ser campeão, não sei o que e tal. Mas foi um jogo movimentado. A América teve algumas chances, principalmente no início do jogo. A gente começou forte e tal, indo para cima. Depois, o Londrina equilibrou, teve uma chance. Eu acho que o Londrina até teve chances mais claras do que as nossas, mas a gente teve algumas boas chances também. O primeiro tempo foi mais laicar, os dois times equilibrados. Aí, no segundo tempo, saiu o João, entrou o Leal, continuou ali um pouquinho, mas o Londrina estava mais afim do jogo mesmo, o América se segurando, mas não conseguindo sair tanto, Londrina começou a abafar, aí à medida que foi chegando ao final do jogo, o Londrina foi fazendo mais pressão e tal, nós tomamos um sufoquinho ali no final. É, mas eu acho que você achou que foi um sufocão? Ah, eu achei. É? Ah, eu acho que foi um sufoco, então. Grandíssimas defesas, né? É, o João Ricardo também fez no primeiro tempo, então, eles tiveram mais chances. Aham, mas vai. É, bom, enfim, sufoquinho ou sufocão, nós tomamos um sufoco no final do jogo, mas conseguimos segurar ali. Acho que o Roger fez uma boa partida. Para aqueles que acham que o Roger não serve para nada, tá me saindo um bom reserva ali. Não tá à altura, obviamente, do Messias e do Rafael, mas tá se comportando bem. Nesses testes aí, eu acho que é legal isso. É, achei os nossos laterais, o Pará e o Norberto, jogaram muito bem. O Pará, acho que foi das melhores partidas dele. Se não fosse aqueles gols, uns dois perdidos que ele perdeu, eu já cravava ele como bala. É, e acho que é isso. A gente vai falar um pouco mais de cada um aí e tal, mas o jogo acho que foi isso. Muito bem. Sufoquinho ou sufocão, Alisson? É, esse sufoquinho aí, eu acho que o Sérgio falou igual o Anderson fala, né? Treinador costuma dar aquela minimizada no sufoco que o time dele toma, né? Pra mim, foi sufocão. Pra mim, a gente... É, na verdade, não sei nem se sufocão, mas pra mim, os dois times precisavam muito da vitória, o América para ser campeão e o Londrina para continuar, e continuaria bem até na briga pelo G4, então o Londrina estava perto, né? Uhum. Não é uma questão assim de só se manter na briga, Londrina ia entrar de sola na briga. Então as duas equipes precisavam muito da vitória, e para mim, quem jogou o jogo inteiro como uma equipe que precisava da vitória foi só o Londrina. O América iniciou o jogo sempre acreditando que ele vai jogar no mesmo ritmo e vai conseguir a vitória na base da superioridade, e isso funciona muito na Série B. Boa parte dos jogos que nós vencemos foi assim, sem o América ter aquele ímpeto todo. O América é muito mais organizado, o América joga com regularidade os 90 minutos, então o América aproveitou-se dessa regularidade em vários jogos e venceu vários jogos assim. Contra o Londrina, novamente pensaram que isso ia dar certo. E não deu. A fome de bola do Londrina, para mim, fez com que eles jogassem bem melhor que o América. E se tivesse que ter um vencedor, eu não tenho dúvida que teria que ser o Londrina, até porque o nosso treinador chegou a reclamar de 6 minutos de acréscimo. Então isso demonstra quem que quer vencer a partida. Muito bem. Eu tô mais com você também. Corneta, sufoquinho. Ah, você tava no rádio, né, Rainer? Sufoquinho ou sufocão? Não. Mas pode falar, Corneta, você quase viu? Bateu o carro. Desesperador. Mas o fato de poder ser campeão do que a derrota. Perder ontem e empatar não faz diferença nenhuma pra gente. Eu só acho que o Anderson não sacou muito isso, entendeu? Ou ia pra cima que nem retardado pra ganhar, ou perdi de 39-0, não faz diferença nenhuma pra gente, não. Ficar exatamente. Eu fiz a distinção no rádio, porque geralmente a emoção no rádio é um pouquinho maior mesmo, né? A transmissão do rádio acaba sendo mais emocionante do que, de fato, alguns lances são. Então, por isso que eu fiz a distinção, que não se dá para ter a mesma noção de quem está assistindo a TV. Por isso a distinção. Mas a gente conhece a América, né? Então... Pois é, mas enfim. Rainer. Ah, eu concordo com o Sérgio aí, viu? É, a análise dele aí foi... Não, eu achei até que foi um pouco mais do que ele falou, na verdade. Mas, por exemplo, assim... eu queria destacar... Eu assisti um jogo no lugar muito inusitado no primeiro tempo e tal. E tava vendo, cara. O Bion não pode sair do nosso time de jeito nenhum, viu? Brigador demais. O cara é o primeiro a marcar... o primeiro a marcar lá na frente e tal. Marcação em cima. O Bion não pode sair do nosso time, não. Fez isso o campeonato inteiro. O campeonato inteiro, mas é porque eu tô falando que, tipo assim, o time todo ontem pareceu um pouco desligado, né, do objetivo do time e tal. E ele, pra mim, pelo menos nos primeiros momentos, que acho que foi os 20 primeiros minutos que o Londrina foi pra frente no jogo, acho que depois o América dominou o primeiro tempo. Mas ele brigou pelo menos o primeiro tempo todo. No segundo tempo eu fui lá pra Blitz e fiquei maluco também. Muito bem. Falando em maluco, falando em Blitz, continuamos ali na Blitz também, tendo a Deca Live do Locochoco, fazendo a alegria da galera. Que eu encontrei com ele ontem, ele tava, não era muito louco, ele tava muito louco. Aí, pois é, ele consegue fazer frente a Sérgio Tavares. Ô, meu amigo, quem sou eu perto do Lucas? Muito bem. Bicho. Ó, eu tô com o Alisson também. O América, sim, no primeiro tempo parecia que ia vencer. No segundo tempo parece que abriu mão. E foi isso que não deu pra entender. Foi isso que frustrou um pouco, eu acho, pelo menos da minha parte. Porque não dá pra entender o que, que o Anderson pretendia puxando o time pra trás, que basicamente foi o que ele foi na hora que ele coloca, substitui ali, tira Renan Oliveira e bota o Renan, na primeira a sair foi o Felipe Amorim. Felipe Amorim pra botar o William. Depois, com a contusão do Renan, ele colocar o Gerson Magrão. Eu até imaginei que ele não fosse fazer uma terceira alteração. Foi obrigado, né? Por lesão. Na verdade, Henrique, as três ele foi obrigado. O Felipe Amorim também saiu machucado. Então, as saídas de jogadores, ele não tem culpa nenhuma disso. Para mim, o grande problema é quem ele colocou no lugar, né? Exatamente. Mas ele tinha opção diferente para colocar no lugar, já que foi... Tinha o Rui. A saída foi por contusão. Tinha o Rui, que é o principal jogador para mudar o ritmo das partidas no América. Não, e é, para mim, o principal jogador tecnicamente. Mas o Rui... Rui não tá aguentando. Basicamente complicado. Você perdeu três, cara. Você botar um que pode abrir. Ainda você tem uma oportunidade ainda semana que vem de quebrar ele, foda-se, na última partida. Ô, Corneto, então não leva pro banco. Então não leva pro banco. Aí não sei se é bem isso, viu, Arthur? Ele tá com o time todo quebrado. Tá? Exato. No sacrifício. Primeiro tem uma coisa, né, gente, que a gente precisa lembrar. Qualquer atleta profissional, seja do futebol ou seja de qualquer outra modalidade, se eu conversar com qualquer atleta profissional, os caras nunca estão 100%. Sempre tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Nunca estão totalmente zerado, físico, intacto, sem dor alguma, porque a carga de treinos e tudo mais, por mais que haja recuperação, isso é feito com o departamento de fisiologia acompanhando. Todo atleta profissional com quem você conversa, do profissional de porrinha ao jogador de futebol, o cara vai te falar que tem uma dorzinha. Então tá. O Rui teve, pediu pra sair, ele entrou em outro jogo, chegou a pedir pra sair novamente, sentindo a mesma lesão que ele sempre sente. O João Ricardo, ele ficou esses jogos fora aqui com o Fernando Leal, mas quantos foram os jogos em que a gente viu o João Ricardo pedindo atendimento desse mesmo doutor, dessa mesma coxa direita? Sim. Foram vários e vários jogos que a gente via isso seguidamente. Inclusive o senhor Alisson cornetando, porque ele tem alguma razão. Uhum. Não vou tirar a razão do Alisson totalmente, mas em vários momentos não era só a cera do João. Ele realmente estava sentindo ali. Né? E ontem chegou ao limite de que ele não conseguiu continuar na partida. O Fernando Leal, não sei se ele tem alguma coisa, mas antes dele conseguir entrar de fato, estava recebendo massagem do lado de fora. Já com a perspectiva de ter que entrar, o João estava recebendo atendimento dentro de campo, mas isso não é parte do aquecimento, né? Aquela massagenzinha que o Fernando Leal recebeu não é parte do aquecimento. Então eu acho que talvez o Rui estivesse lá, falou, você tá em que porcentagem você tá? Tá mais de 60? Vai pro banco. Porque no sacrifício, se precisar, você vai entrar, né? Dentro daquela situação, eu até entendo que talvez o Rui tenha sido poupado, e aí eu tô tentando arrumar desculpa pro Anderson, viu, gente? Talvez ele tenha sido poupado por não estar 100%. Mas... é aí que eu queria ver. Zé Ricardo tava no banco? Não. Tava. Não tava. Tava, eu acho que tava. Não? Tava não. Tava sim. Eu acho que tava, não? Tava sim. Eu vou verificar aqui agora. Tava sim. Tava não. Nosso banco... Se não tava, é opção técnica, não? Nosso banco era Renato Juste, Lima, Neto Moura, Christian Sávio, Davi, Rui, Edno e os que entraram. Não, acho que tem mais o Zé Ricardo aí, viu? Tô lendo aqui o que tá no Globo Esporte. Mas então ele não estava por opção técnica do treinador, porque ele não tem nenhuma lesão. Exatamente. Então é pior ainda. Ainda assim, por mais que não tenha mostrado muita coisa no último jogo, eu não queira a permanência dele pro próximo ano. As vezes em que ele usou o Neto Moura, foi mais como uma das opções de ir à frente, de fazer a ligação do meio de campo e ir para o ataque, do que necessariamente defensiva. Concordam ou não? Concordo com a ideia de que ele usa ele de uma forma mais ofensiva, mas é um nome que aí eu mais do que contar, o William. Viu? Mais do que o William, ele entra como opção ofensiva. Se entra com mais não qualidade, é. Eu já não sei. Não, também não sei. Então, mas concordo com você. Se ele bota o Neto Moura ali, significava que ele estava pensando em ganhar um jogo. Exato. Mas não, ele bota o William. Ele bota o cara que vai, que vai segurar um empate que não vale de nada, quase. É que, ô Henrique. Diga. Ódio no coração. O Zé Ricardo não tava mesmo, não. Tava não, Leal, não tava, não. Ju, Christian, Davi, o William, Neto Moura, Gerson Magrão, Rui. Pode acreditar em mim, bicho. Perfeito, perfeito. Nós estamos olhando aqui, é isso, meu. Mas não acredito na cena, não, Sérgio. faz bem, Rainer. Isso aí. Double check, Sérgio. Aliás, ninguém deve acreditar em nenhum de nós. Sempre verifica a informação. Então... Sérgio. É isso. Te amo, parceiro. Nossa, sábado você paga uma cerveja pra ele lá, que eu aproveito e tomo umas goradas. Então é isso. Então essa postura me pareceu, ainda que eu entenda que talvez, e isso foi um negócio que eu pensei na hora de fato. Mas será que o Rui aguenta? Será que o Rui não tá... E eu digo isso até antes da substituição, viu, Alisson? Eu já estava pensando nisso antes. Porque quando deu o intervalo, a gente conversando aqui no Whats, você virou e falou, o Renan tem que sair para entrar o Rui. Sim. Eu pensei em publicar lá, que falei assim, cara, não sei se o Rui tá 100%. Não sei se o Rui aguenta. Eu só não mandei porque eu sabia que você ia virar e falar, se não tá 100%, por que que tá no ar? Porque é o que você... O cara é previsível. É o bordão do Alisson Fernando. Se não tá 100%, por que que tá no banco? Eu falei, pô, não vou mais dar, quem vai responder isso? Mas assim, eu pensei isso nessa hora. Falou, cara, o Rui acabou de precisar ser mais uma vez por lesão. Acho que ele não estaria 100%. Cláudio. Ô Henrique, mas pode ser uma outra coisa, cara. O Rui podia até entrar, mas como viram que a contusão do próprio Renan poderia ser mais grave do que eles esperaram, fizeram, cara, melhor não botar o Rui, depois o Renan não volta. Eu não tenho opção nenhuma pra essa função poderia, na própria partida. Não, aqui, eu sugiro uma salva de palmas pelo primeiro comentário sensato do Corneta até hoje nesse programa, velho. Faz muito sentido que ele falou. Demorou só 112 programas, mas você vê que tava aí. Na quantidade a gente consegue, né, peneirar a qualidade. Muito bem, Corneta. Parabéns. Depende da contusão do Renan fez ele não entrar. É verdade. Faz sentido. Às vezes o cara melhor perder um. Eu tenho duas opções de camisa 10 para a partida final. Eu tenho um cara que saiu que eu não sei o tamanho da contusão dele, eu vou segurar o outro aqui para eu ter um cara para ser o cérebro do time contra o CRB. Não, perdendo três de contusão na partida, não entra o Rui. Bota outro cara no lugar aí e vão resolver tudo que vem, mano. Já conseguimos, de alguma maneira, justificar a não entrada do Rui. Certo? Ainda tá. O Rui tá mal desde a época que ele machucou a primeira vez, né? Não, e a gente sabe disso. E por isso que eu acho que faz muito sentido essa argumentação do Corneta. De que, putz, perdi o Renan agora e o Renan saiu gritando horrores. Né? Antes do departamento médico do América chegar, tinha o jogador do Londrina apressando a chegada do médico, né? Dando aquela impressão de que era algo grave. E a mesma coisa, eu acho que a mesma coisa aconteceu com o João Ricardo. Eu acho que não precisava do João Ricardo ter entrado no jogo eu cheguei ontem, a falar isso. E terça-feira. Eu comentei com alguém também. Eu falei, eu acho que eu comentei isso com vocês também. Eu falei assim: eu acho que é perigo da gente queimar uma substituição à toa. Porque o Fernando Leal não compromete. Nós falamos isso aqui quarta-feira. De que talvez mas fosse melhor ir com o Leal lá em Londrina. Mas de repente era um prêmio que ele queria dar pro goleiro nosso também, gente. Aí é foda. É a última partida do ano, o cara vai ser campeão. Vai tirar o cara que atuou o campeonato todo fazendo milagre aí. Vai tirar o cara do gostinho. De repente botou também, e agora, gente. Ah, mas não fez tanto milagre assim também não, viu? Não fez. E agora ele tá milagre, fora. Ué, paciência. Agora, né? Sobre essa questão do João Ricardo aí... o Sérgio pode falar até melhor que eu. No dia que a gente entrevistou o Anderson lá no CT, quando o Anderson subiu a escadaria lá para ir para a sala de imprensa, ele chegou e a gente trocou uma ideia ali em pé e o Sérgio perguntou para ele, era antes do Guarani. O Sérgio perguntou, o João Ricardo vai para o jogo? E ele falou, Muito provavelmente não, porque ele não está conseguindo chutar. A gente fez um teste com ele hoje, ele não está conseguindo chutar, está sentindo a perna. Então, e aí ele ainda falou, o goleiro hoje em dia é muito exigido de participar do jogo com os pés, então não dá para eu colocar um goleiro que está sem condição de chutar a bola forte, vai que chega uma bola lá para ele atrasada, ele tem que espanar e não consegue e tal. Que foi então ele falou já naquele dia, que foi, ele já estava, essa contusão ele estava naquela época. Isso. E aí ele não jogou Guarani, não jogou o outro jogo, que eu, minha memória é péssima, eu sempre esqueço quem que é o adversário. E aí... Figueirense. Quem? Figueirense. Figueirense, e aí voltou nesse jogo e, ao que tudo indica, a contusão não estava 100% curada. Na verdade, não é uma contusão que apareceu nesse jogo de agora. É algo que ele vinha sentindo e que, de repente, voltou antecipado. Ele voltou contra o VC, né? Isso, e ele sentiu exatamente nesse momento, Alisson. Ele falou na saída do intervalo de que ele sentiu numa dessas bolas recuadas, na hora que ele foi bater, ele sentiu mais forte. É, deu pra e ver. Ele começou a latejar chutando. E ele não conseguiu continuar. É, ele tava chutando, você via que ele tava chutando mal, cara. Ele não conseguia fazer aquela reposição de bola, aquele chute longo, ele estava mal. Eu comentei pro ABC, isso. Eu acho que ele chamou o... Já tava chamando o Rafael Lima pra bater tiro de meta, não tava? É, eu acho que sim. É, com quase certeza. Com certeza, é. Então, assim, e o lance que ele machucou foi uma defesaça também, mas, tipo assim, não teve um movimento pra ele alongar, assim, o músculo, o adutor da coxa, não. Pelo menos pelo que eu vi aqui, entendeu? Alongar ou ter alguma lesão no músculo da coxa. Ele não fez um movimento excessivo, não. Ele já tava sentindo. Ele fez uma defesaça, mas não teve nada demais, não. Foi uma bela defesa. É, então é isso. Então dava para poupar, mas como eu estava falando antes, justificamos talvez a não entrada do Rui. Não entendemos, já que, ao que parece na cabeça do Anderson, o Neto Moura é mais ofensivo do que o William, por que ele entra com o William e não com o Neto Moura? Né? Agora, isso não dá para entender. E ainda só me refresca a memória aqui, Henrique. Mas o William foi aí. Quando ele entra com o William no lugar do Felipe Amorim, O Inter ainda estava empatando o jogo? Ah, não. Deixa eu lembrar agora em que momento foi. Eu acho que não estava mais, não. Não, estava não. O gol do Inter foi em 12, 13 minutos. E o Amorim saiu. Foi depois de 15. Então tentei defender o Anderson, não consegui. Quer ver a primeira ou a segunda substituição? Foi aos 19 a substituição do Felipe Amorim. Ô, gente, vai pegar aquela pergunta. Não, já estava. Aí, João, já estava. Tá beleza pra jogar? Tô sim, professor. Quero entrar no jogo. Então vambora, meu filho. Ele desandou mais depois. Cara. Muito bem. O jogador mas que... Bom, enfim. Peraí, que agora eu tô falando do meio campo. Nós já falamos do João Ricardo. Então justificamos por que não entrar com o Rui. Não dá pra entender. Não, porque eu tô tentando terminar o raciocínio que até agora eu não consegui. Vamos lá. Por que ele não entrou com o Rui? Ok. Por que ele não entrou, então, com o Neto Moura? Que talvez seja mais ofensivo. Do que o William, não entendemos. E para além disso, ainda que o América tenha ficado todo desorganizado, ainda que o América estivesse totalmente sem meio de campo, ainda que ao final o América fosse um time que estivesse só sendo agredido pelo Londrina, para que no final do jogo você vai reclamar de 6 minutos de acréscimo se... Com um pouquinho mais de tempo, ainda que o América estivesse sendo só agredido e propondo muito pouco jogo, finalzinho ainda o América chegou umas duas ou três vezes ali com chance de finalização, aliás, com finalizações erradas. Então por que ele vai reclamar disso se o empate era igual à derrota? Isso é que não deu para entender. O medo dessa derrota é que não deu para entender. Esse era o meu ponto. Só uma pergunta. O América foi desesperado para cima do Londrina no começo do jogo? Não, foi o contrário. Tocar o terror? Não. Dos primeiros Londrina que foi pra minutos, o Londrina fez isso. O América devia ter ido desesperado de fome pro prato de comida, cara. Assim, vamos tocar o terror e resolver essa porra agora. Se marca um gol com 10 minutos, era outro jogo, cara. Poupando. O América, eu tive a impressão, não é que o América não tenha ficado recuado no início do jogo. Eu tenho a impressão, o que eu senti é que o América estava nervoso no começo do jogo. Errou muito passe bobo. Essa eu acho que o América... Concordo, o América não entrou bem. Acho que o América entrou pro jogo com uma proposta de vencer, mas é isso que eu disse no início. vários jogos aí, o América entrou com a proposta de vencer, mas o América nunca teve a característica de ser o time desesperado, que vai pra cima igual louco e tal. Então o América, pra mim, no primeiro tempo, jogou da maneira que o América conseguiu várias vitórias ao longo do campeonato. Que é tocando a bola, é valorizando a posse, mas sem desespero. Ok. No segundo tempo é que eu fiquei um pouco decepcionado. Porque no segundo tempo, à medida que o tempo passava, o Londrina ia aumentando essa vontade de vencer, e no América aconteceu o contrário. No América, essa vontade no segundo tempo, ela praticamente não existiu. Mas isso não é explicado pelo final de temporada? Mas é pro Londrina também o final de temporada, né, Sérgio? É verdade. Concordo com o Alisson. Eles lutaram pra boa do Paraná, gente. Eles entraram na briga com força com o Paraná, acho que empatando ou perdendo. A situação dele tava muito boa pra eles. Se eles vencessem em casa, aquilo... Mas também era negócio. Mas Corneta, seu áudio tá muito ruim, viu, Corneta? Tá picando muito. Segura no carro, Corneta. Mas, por exemplo, assim, os caras estão brigando pelo acesso, a gente tá brigando pelo título, pra gente tá brigando mais, eu concordo viu? Mas nós temos mais um jogo e que só depende da gente. Eles já não tem mais, eles precisavam ganhar ali, né? Acho que a gente poderia ter definido já, velho. Não, claro que poderia. O que o Sérgio tá dizendo, eu acho que a linha de raciocínio do Sérgio, e que eu acho que faz sentido, é que, de repente, também o América pode ter, em final de temporada, com muitas contusões que estão acontecendo mesmo, o Anderson tem dado entrevista falando que os jogadores estão esgotados e tal, o América pode ter, pode ser que o América abriu, de certa forma, mão dessa partida lá com Londrina para tentar juntar suas forças para jogar aqui no último jogo. Eu acho muito temerário, Sérgio, porque, primeiro, a gente é americano, a gente sabe que o América costuma dar uns vacilos na hora que a gente mais acredita que vai. Então, deixar todas as fichas, dar o all-in na partida do CRB, eu preferia que o América tivesse tentado nas duas. E eu acho que em algum momento ali no segundo tempo, o América abriu mão. Eu não gostei disso. Não, e mesmo assim, que nem todo mundo vai poder ir lá, né? Sábado, esse horário. Não, mas eu não acho que foi consciente, não. Eu não acho que é uma coisa assim, ó. Opa, não precisamos ganhar hoje, vamos ganhar. Não, é uma coisa que vai acontecer. Você tá desgraçado. Mas você não acha que ao longo do jogo, que esse entendimento, pelo menos na cabeça do Anderson, aconteceu? Eu acho que entrou pra ganhar. Entrou na partida pensando, vamos ganhar. À medida que foi vendo que o Londrina tava melhor, tava com mais fome, tava com mais vontade, ainda teve as contusões. Você não acha que pode ter partido do Anderson uma coisa do tipo... às vezes ele nem orientou isso aos jogadores, mas as mudanças dele no time já foram no sentido de vou maneirar aqui para levar essa decisão para casa e se eu achar um gol aqui, beleza, mas vou me segurar. Acho, porque eu acho que a gente não conseguiu... Vocês estão esquecendo o adversário, como se dependesse da nossa vontade para resolver o jogo. O Londrina não deixou a gente fazer um segundo tempo igual a gente fez o primeiro. Londrina dominou o segundo tempo e a gente conseguiu, no máximo, se segurar ali e tal. Por isso eu falei o sufoco. Mas você acha que quando... Levando em consideração que a gente tá em final de temporada, que os caras estão arrebentados e tal, acho que isso, naturalmente, você não dá aquele gás a mais. O Londrina dá o gás a mais, porque é o último gás dele. Parte desse domínio, Sérgio, parte desse domínio se explica pelas substituições. Pelo abandono que o meio do campo do América teve. Olha só. O Amorim saiu. Primeiro que o Amorim é um meia mais ofensivo, é um caído ali. Ele caiu daquilo, mas o Norberto revezava com ele ali, então dava para segurar isso. Quando ele entra com o William, eu também acho que ele quis se segurar mais, porque ele viu que o Londrina estava vindo apertando mais ainda. Não acho que... Aqui, saiu... Alterações que mudaram o panorama do jogo, na minha visão. Quer dizer, aliás, são as únicas, né? Não foi a saída do João Ricardo que mudou o panorama da partida. Felipe Amorim e Renan Oliveira. Com os dois em campo, como é que era feita a transição do América? Defesa para ataque. Com o Renan Oliveira. Os defensores traziam a bola, exatamente. Os defensores traziam. Muitas vezes você tinha aqui Juninho, Hernandes, ou eventualmente o Renan vindo buscar a bola, mas eu acho que mais era Juninho e Hernandes. Ultrapassava a linha do meio campo, e aí você tinha as opções. Principalmente para esse primeiro momento, de Renan e Felipe Amorim, não? Não, claro. Só que eles são os meias laterais. Eles são mais agudos. O meia central, esses caras que recebiam essa bola dos dois volantes, Eram esses caras, exatamente. E esses caras recebiam essas bolas ali dos volantes e começava a rodada de jogo do América ali. Isso. Saíram os dois e acabou isso. Não tinha ninguém mais. O William não fez esse papel, o Gerson Magrão não fez esse papel. Aliás, tá, eu não sei o que o Gerson Magrão fez ontem, né? Mas a gente fala disso depois. Bom, eu entendo só o seguinte. Quem saiu, saiu por contusão. Não sei se ele tiraria, né? Okay. Já chegou essa conclusão. Ele colocou... Isso. Ele poderia colocar o Neto Moura ou o William. Ele colocou o William e deixou o Hernandes e o Juninho mais soltos, por exemplo. Seis por meia dúzia, vamos lá, né? Agora, mais solto. O Hernandes, eu não confesso que eu não vi o Hernandes tão solto. Assim. Mas os dois meias lá, quem ele botou é quem ele tinha. Tá. Muito bem. Não. Ele tinha o Rui no banco. Não, mas o Rui mas a gente já chegou à conclusão de que não estava 100%. Não, mas a gente não pode adivinhar isso, porque se ele colocou no banco, o cara tinha condição, gente. Não, peraí. A gente não pode adivinhar, não. A gente está fazendo um exercício aqui de adivinhação. É isso. Se você quer falar assim, não, ele tinha que botar o Rui, ok. Você pode falar isso também. Nós estamos partindo da premissa que... Isso. Ele não estava 100%, talvez não estivesse 100%, e mais do que isso, nós estamos absurdamente usando uma argumentação do Corneta de que no momento em que o Renan machuca e que você não sabe se o Renan vai estar pronto para o próximo jogo, ele fala, opa, não quero arriscar perder mais um, certo? Então nós estamos trabalhando com esse princípio agora. Vocês podem não acreditar e você pode continuar falando. Tem que botar o Rui. Porque se tava no banco, tem que acreditar. Você pode continuar com isso. Aqui, mas eu queria pegar uma palavra que o Sérgio citou aí para eu argumentar em cima dela. O Sérgio usou a palavra, quando ele colocou o William, ele colocou com a intenção de segurar. Eu acho que essa é a palavra central da coisa, porque é um campeonato de 38 rodadas e faz total sentido você jogar contra o Londrina lá, que vem, acho que, não sei se 16, 11 partidas sem perder lá, e você, num 0-0, partindo para o segundo tempo, você segurar. Faz total sentido, mas não nessa rodada. Porque nessa rodada, o segurar o empate... Não faz o menor sentido. Então a questão acho que é essa. Ele se comportou como se fosse uma rodada normal do campeonato. Mas não é uma rodada normal do campeonato. É uma rodada decisiva para se buscar o título do campeonato. Em que você precisa da vitória para buscar o título. Então eu acho que faltou ao time e ao Anderson um pouco mais de ousadia para perceber que não era uma rodada normal. Era uma rodada decisiva, segurar ali não nos adiantava em nada. Eu usei a metáfora do, falei no grupo ontem, do lutador de boxe. O cara entrou, ele tá perdendo, já foram 11 rounds, ele perdeu por ponto nos 11, ele sabe que perdeu, ele tá apanhando. Ele vai entrar no 12º como? Tentando segurar ou ele vai partir feito um louco tentando um nocaute? Eu prefiro que ele parta feito um louco e de repente ele tome o nocaute, que era o nosso caso. De repente tomar o gol. Mas se o impacto, se continuar do mesmo jeito, não adianta. Eu já falei que essa metáfora não vai, porque nós não perdemos, nós empatamos, mas tudo bem. Eu queria ler um comentário, só para sintetizar um pouco isso que a gente discutiu aqui. Não é um comentário que está agora, não, mas é um comentário que foi colocado no grupo, depois do jogo, do César, que já participou aqui. Uhum. Julgamos sem Messias, Giovani e Mateuzinho. João Ricardo, Renan e Amorim se machucaram ao longo do jogo. Já foi comentado que Rui, Norberto e Rafael Lima estão jogando o sacrifício. Jogamos com o terceiro zagueiro reserva. Enfrentamos o time campeão da Primeira Liga, invicto a um monte de jogos, melhor ataque da Série B e precisando ganhar para subir. Claro que queríamos ser campeões hoje, mas temos a possibilidade de ganhar do CRB em casa da mesma forma que o Inter pode ganhar do Guarani. Acredita a torcida americana. Tô com o César. Ou seja, eu acho que... Eu só finalizei a discussão. Eu não tô discordando. Sim, não, mas você não finalizou a discussão, porque, na verdade, a gente tá... A gente esse tá é o problema. Discorda. Começou uma, né? Não, porque, na verdade, fica parecendo que você tá falando algo que é contrário ao que eu e Henrique estamos falando. E não é. Porque não, não é. América, Eu entendo o resultado lá como resultado bom. Eu acho dificílimo ganhar lá. Eu não achei que ia ser contra o Londrina. O Londrina vem de uma sequência impressionante. A gente está com o time todo quebrado, todo costurado. Mas só que nada disso, para mim, justifica você ficar contente com o empate quando você tinha a chance de tentar ganhar. Para mim, quem está contente com o empate, eu de acho? Não conseguir ganhar. Aí se eu, eu tô falando diferente, você também tá, ué. Ninguém tá contente com o empate. Nós estamos falando... Tá, Vai, Wallace, vou deixar você argumentar, porque eu acho que é o mesmo que eu vou falar aqui. É, o que eu tô querendo dizer, Sérgio, é o seguinte, que eu concordo com tudo que você tem falado, que o jogo era difícil, que dá pra gente ganhar, que não é hora de reclamar do time, que o time tava quebrado, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Só que o que eu estou dizendo é um complemento, não é contra o que você está dizendo. O que eu estou dizendo é que eu não consigo concordar que o time tenha aceitado essa situação e não, pelo menos, tentado vencer a partida. Para mim, a falha não está em empatar lá. Empatar lá é um bom resultado e foi um jogo normal. Para mim, a falha está em se comemorar, em se criticar 6 minutos quando você precisa da vitória, você está abdicando da vitória. Não sei se eu falei o que o Henrique ia falar, complementa aí, Henrique. Exatamente, nós estamos falando é do Anderson. Ele se mostrou contente com o empate a partir do momento que ele reclama de 6 minutos de acréscimo. Tá, eu não tô o juiz deu 6 minutos. Tá falando do time. Mas nós estamos... Você tá na análise do jogo. E o Anderson não tá lá no jogo, não? Isso, mas você tá analisando não foi o Anderson. Ok, vamos analisar o Anderson. Nós estamos analisando o jogo, as substituições a partir da ação do Anderson. Então, ele demonstrou que o time tenha sido. Espera aí, Cláudio. Tenha sido abertamente dito aos jogadores que tirassem o pé e que segurassem aquele resultado que estava bom. Ou não, que tenha sido poupar jogadores, que ele tenha feito. Tenha tido qualquer uma das razões que nós falamos aqui para manter o jogo mais recuado, o América mais recuado ou não, não faz sentido, se o empate não muda nada na história do América, ele ficar reclamando de 6 minutos de acréscimo. Então é do Anderson que nós estamos falando. Quem se mostrou satisfeito com o empate foi o Anderson Moreira. Para que você vai reclamar de 6 minutos? Qual que é a razão que ele tem para reclamar de 6 minutos? Ele não queria perder. Esse é meu ponto. Porque ele não queria perder. E ele não queria ganhar. É porque ele não queria ganhar uma partida que só a vitória interessa. Não, ele não. Ele queria ganhar, só porque ele não deu conta. Ele não queria. Ele botou o William. Ele time lá pra enfrentar, só. Ele não tava jogando sozinho, não. Combina com então os outro time. O Sérgio reclamou do acréscimo. Ele não queria ganhar. Ele queria que o jogo acabasse naquele momento, Sérgio. Ok. Por que que ele reclamou? Ele não queria nem tentar ganhar. Porque ele viu que não ia sair nada. A gente tentou o segundo tempo inteiro e não conseguiu fazer nada. Mas 6 minutos ia fazer nada. Depois da reclamação dele, o América chegou 2 vezes com chance de finalizar. E quantas chances a gente quase tomou o gol? Tem mais chances a gente tomar gol. Piores do que as... Gente, tá com medo de contusão. Tem mais jogador por contusão, de repente. Lá mais 6 minutos de jogo, pelo amor de Deus. Cabe essa porra. Sei lá, o cara tá fudido também, tá todo mundo quebrado. Mais 6 minutos. Pode ser, não vai ganhar, não vai perder, acaba essa porra que não perca mais jogador por contusão. De repente já tinha mais gente no não campo vai também ganhar, reclamando. Você não sabe, gente. Não tem como saber. Mas de repente. Não tem como saber. Ele foi muito efusivo. Ele foi muito efusivo nessa reclamação dele. Mas de repente tinha jogador vejo, mais não faz sentido. Abrindo o bico em campo, ia dizer, gente, para que você gosta aí melhor. Mais 2 aqui por contusão. Vamos ver o então estrago é dos. É, o Wallace sabe nada, não. Para de reclamar. Vamos aos comentários aqui. Agora, só pra eu finalizar. Pode ir, Rainer. Ah, não, é só porque tem 2 amigos meus escutando aqui o programa agora. Queria mandar um abraço pro Lucas e pro Tchãozinho, que estão escutando agora. Aí eu queria mandar um abraço, que estão me cobrando aqui. Um abraço é mais caro. É porque eu não sei se vocês vão escutar até o final do programa. Desculpa aí. Já foram embora há muito tempo. Não, só pra mandar um abraço, tô enchendo o saco. Vamos lá. É, tem gente mandando abraço aqui também, ó. Vamos lá. Alex e Tosh, boa noite, decadentes. Deveríamos criar uma campanha de doação de sangue para ajudar o próximo e mostrar que damos sangue, igual os jogadores. Rumo ao título Coelhão. Alex, podemos angariar, vamos chamar, chegar essa época de final de ano e tal. É, nós até pensamos, não dá nem para falar o que nós pensamos, não se entrega quem quer o caboclo. Mas enfim, a gente chegou a pensar em fazer alguma coisa sobre doação de sangue nesse final de ano, né, Alisson? Porque é uma época que... Pode contar a proposta que a gente tinha. Ah, será? Então vamos lá. Pode. Nós desafiamos o Jota Finkler, torcedor do Inter, e isso quando ainda estava empatado em pontos, o América estava em segundo lugar, a gente chegou a propor para ele uma apostinha de que o time que não fosse campeão, que faria a mobilização da sua torcida para doação de sangue. É claro que no frigir dos ovos, as duas torcidas iriam se mobilizar para fazer essa campanha de doação de sangue. O Finkler tem um probleminha com a agulha, então ele não topou, não. Ele falou que não ganha esse negócio de sangue, fazer exame, né, muito com ele, então acabou que ele não topou. Mas foi um negócio que a gente tinha pensado, sim, e podemos fazer, vamos ver se a gente faz isso então, Alex. Eu só acho que, assim, a gente pode tentar mobilizar a turma depois do título, porque no sábado vai estar todo mundo breaco, né? Todo mundo vai querer beber também, não é bom tirar o sangue, ficar ali com um negócio um pouquinho mais ralo, porque eles recomendam que você não beba tanto no dia da doação, né? Então vamos esperar na segunda-feira, a gente lança a campanha para ver se a gente entra e doa sangue em homenagem ao título americano. Seu Carlos Castro, por mais que eu tenha boa vontade, não tem como aceitar Juninho como titular. É o mais triste, é que o contrato mesmo termina em 12 de 2018. É, eu não tenho tantas críticas ao Juninho, não. Acho que ele errou bastante. Acho que naquele início, em que eu, pelo menos, percebi o time nervoso, acho que ele era um dos mais nervosos, mas tá aí. Eu não tenho essa raiva toda do Juninho, não. Tem raiva mais de uns outros caras, até. Quer comentar aí, Juninho, alguém? Não, também não vejo, não entendo por que uma boa parte da torcida tem essa birra com o Juninho. Eu não tenho, não. Eu acho que ele é um batalhador aí. Vejo muito... Ele rouba muita bola. Muita valia ali. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho que justifica um pouco a birra com o Juninho? Na verdade, não é nem a apresentação do Juninho. É porque ele tirou a vaga do Zé Ricardo. Então, acho que tem muita gente que põe a birra dele aí. É. Não, mas eu vi... Eu acho que não justifica. Só tô falando o que eu acho que acontece. Mas eu não concordo com essa birra. E ano passado, eu não tô falando que é um parâmetro, assim, pra olhar, não, mas a gente vê em várias posições que pode ser também um parâmetro a ser olhado, mas o Cartola, por exemplo, o Juninho é um dos melhores do América, né? Roubava bola e tal, tinha uma nota grande pra caramba nos jogos do América também. Tem uns jogadores que jogam muito e a gente não percebe também, que o povo que tem um olho melhor saca também, né? Pode ser isso também. É igual o Marcelo Araújo. Assim, ele joga sem bola. O Juninho pode jogar sem a bola também. Igual o Bill joga muito sem a bola, fazendo a marcação, só que é mais evidente. Depois o Juninho é mais apagadinho lá. Ah, tá aí, foda-se. Bem. Fica também. mais um aqui. Volta seu Thales. O Dileto Thales Maciel manda um boa noite. Não gostei do que vi ontem, o time parecia um bando de negro ressaqueado e o treinador não foi bem nas substituições, concordamos. Marcos Grassi, o programa hoje tá quente, tá assim, isso é grito de gol entalado na garganta, Marcos, aí a gente vem aqui e bota tudo pra fora. Seu Jair Viana. Marcos gosta quando o bicho pega, já vi. Ele gosta de tacar fogo na gasolina. Isso deve ser um noveleiro. O Henrique, você tá entalado na garganta, toma duas aí que desce redonda. É, né? Não, deixa ele aqui que aí semana que vem eu solto tudo, vem com mais intensidade. Seu Jairo Viana, se vocês forem fazer campanha de doação de sangue, guardem algum pro Renan. mas o Renan deve ter sangue pra caramba, porque nunca dá sangue, velho. Então tá tudo armazenado lá nele. Tá sobrando, é ele que tem que doar. Vamos lá, outra do Jailo. Mandar mala ou não para Campinas? Não. Não, também sou contra. Eu fiz essa pergunta no grupo hoje, até para eu ter uma ideia. E muita resposta dizendo sim. Algumas poucas dizendo não, até a hora que eu acompanhei, muita gente dizendo sim. Gente, inclusive falando de como é que foi? Teve um comentário. Teve gente propondo até dar mala para zagueiro do CRB entregar o gol pro jogo pro América. Vocês teriam? preta, né? Exatamente. Aí tô fora. Eu sou contra as duas, porque o América só depende dele. Então vamos pegar esse dinheiro e oferecer para os caras daqui. Isso aí. Eu sou chapa do Tony, galera. O Tony vai facilitar pra gente lá, relaxa. Eu acho aqui, o contrário, viu, Corneta? Eu acho que o Tony vai correr feito um louco. Não, mas vai jogar o que vocês acham, por exemplo, do vocês acham que o Inter vai oferecer uma mala branca pro CRB? Eu tenho certeza. O Inter, a conduta do Inter nos últimos anos aí, meu amigo, é só acompanhar um pouquinho que você vê que eles vão mandar muita grana. Vai ser pouco, não. Vai. O Inter vai ter, mas eu sou contra também. Não gosto de nenhuma das duas, porque... acho que não. Porque não já que... saiu conversa aí que eles não estão querendo título, não sei o quê. Eu acho que isso aí é conversa. Né? É conversa. É desculpa esfarrapada, famosa desculpa de Pedro Reis. Se conquistou, tá, beleza. Né? É, se perdeu, não queria essa porra, não quero DVD de série. É, quem desdenha quer comprar, né? Já diriam os antigos. Muito bem. O Marcos Grassi reafirmando que queremos polêmica. É, então, novela da 9 aí está bacana, viu, Marcos? Eu ouvi falar bem dela. Não assisti ainda, não, mas minha mulher assistiu e falou que é muito boa. E o Alex Tosh, o Alisson. E o público de sábado? Pupagante pra sábado. Pupagante não, mas pupresente. Acho que uns 15 mil. 15 mil? Presente. Acho que não passa de 12, não. Também 12? Acho que não. Por que 12? 12, não passa de 12, não. 15 mil, vocês vão ver. Não passa não, viu? Pois eu vou ser o otimista. Terça-feira pra ter... Eu vou ser o otimista. Terça-feira pra ter lotado, então, tudo bem que eu não pude ir tanto, né? O horário é mais tarde, né? É mais complicado, né? Esse é o do título, meu amigo. É, e o povo sair do trabalho, 9h30 da noite, é mais complicado. Sábado, 5h da tarde, 5h30, né? 4h30? 4h30, eu acho. 5 horas. Agora, eu vou pedir só o... Eu vou pedir o Sérgio Tavares, que ele tem um pouco mais de... 5h30, João. Cuidado com o que você vai falar, porque minha língua tá pronta aqui pra te mandar a merda. Não, o Sérgio tava. Não é isso não, olha só. Não é isso não, palhaço. Eu vou falar do Sérgio Tavares, que ele tem um pouco mais de ele tem um bom relacionamento aí com o Anderson Tavares, é capaz de ter aí o WhatsApp do Anderson Moreira Anderson e tal. Até misturei, né? Porque se misturam mesmo, né? Mas o WhatsApp vale até o relacionamento, né? Mas vou pedir pro Sérgio Tavares mandar pro Anderson Moreira o seguinte: se o Inter estiver vencendo o jogo por 2x0, Sérgio, e o América estiver empatando, peça ao Anderson para não reclamar do período de acréscimo, por favor, porque a gente precisa da vitória no sábado. Obrigado. Acho que o senhor tá magoadinho, não fica não. Eu discuto com você, mas eu te amo. Não fica magoadinho. Tá marcado para 5h30. Todos os jogos estão marcados para... todos os jogos de sábado estão marcados para 5h30. Muito bem. É, porque tem jogo que já foi adiantado para terça-feira. Santa Cruz e Juventude vai ser terça-feira, jogo que não vale nada. Nenhum jogo vale nada, campeão, né, gente? Só valem alguma coisa o jogo vale do América nosso, e o jogo do Inter. O resto, para ninguém vale mais nada. Né? O Ceará não alcança o América. Podia passar os dois para sábado, 11 horas da manhã. Não, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu fiquei na dúvida. Nos anos anteriores, tirem essa dúvida, por favor, que eu fiquei pensando nisso. Nos anos anteriores, não eram as duas últimas rodadas, todos os jogos nos mesmos dias e horários? Por que que eu pergunto isso? Porque o Goiás e o Guarani entraram, principalmente o Goiás, que era o adversário do Inter, entraram nessa penúltima rodada. Exatamente no jogo antecipado. Sim, mas o Goiás entrou nessa última rodada precisando do resultado para fugir do rebaixamento. E aí, teve uma partida adiantada do Luverdense, o Goiás já entrou com o Inter sem possibilidade de nada. E eu lembro que nos anos anteriores, as duas últimas rodadas, todos os jogos importantes das duas últimas rodadas, é claro que a TV pega aquele jogo que não vale nada e muda de horário, mas todos os jogos importantes das duas últimas rodadas eram no mesmo dia e horário. Eu acho que até as três últimas rodadas era no sábado, todos os horários. Eu acho que as três últimas rodadas. Eu acho que nem era as duas, não. Mas os caras começaram a mudar por causa de interesse aí. Pois é. E tinha partida dessa rodada que não valia nada e que ficou para sábado, né? Deixa eu olhar aqui. Basicamente, boa, o Luverdense não importa com ele, então... Não, o Luverdense valia, né? Valia demais, aí, tanto que fez o Goiás entrar... Era o rebaixamento. Sim. Jogos que não valiam nada. Jogos que não valiam nada. Boa e Brasil de Pelotas, nenhum dos dois subiria, nenhum dos dois ia cair. Paysandu e Santa Cruz. O Santa Cruz já rebaixado, o Paysandu não tinha chance de subir. Eram os dois jogos dessa rodada que não valiam nada, nem quanto a rebaixamento, nem quanto a acesso. O jogo de sexta também, é Juventude e Figueirense. Juventude e Figueirense, mas aí um jogo que foi antecipado. Eles estavam brigando para não cair. É que jogaram antecipadamente, aspas, né? Mas jogaram na sexta-feira, com resultado que influenciariam outros jogos, Guarani e Luverdense, enquanto deixaram para jogar no sábado, Paysandu e Santa Cruz, Boa e Brasil. E então, eles realmente foram quem venceu demais, porque o jogo mais importante para o descenso era o Guarani contra o Luverdense. E foi exatamente o jogo antecipado. Pois é, eu tô olhando aqui. Foi o jogo mais importante pro descenso. Ó, eu tô olhando aqui, no ano passado, 2016, na penúltima rodada, também teve jogo adiantado. Mas tem que ver se era de time que não estava disputando mais nada. Era time que estava disputando o rebaixamento também. Joinville e Oeste brigavam para escapar. E Luverdense, deixa eu ver, Luverdense estava onde? Não, Luverdense já estava escapado. Goiás, quarentena, não sei se Goiás, tem que ver a última rodada. Mas o Joinville ainda estava brigando. Então teve, né? Teve, 2016 teve. Agora, na Série A, eu acho que as duas últimas são reservadas para os jogos que valem. Então, a Série B deveria adotar isso, cara, porque a gente ia ter uma penúltima rodada muito mais emocionante, com vários times brigando, e a partida do Luverdense com o Guarani tirou a graça de outras várias partidas. Tô olhando aqui 2015, mesma coisa, tá? Então, já é... Festa. E só pra fazer uma menção aqui, ia ter muito mais graça se o juiz não tivesse feito aquela barbeirada lá, né? Me ajuda aí. Me ajuda. Que doido. Seu Heber Roberto Lopes, mais uma vez. Acabou os comentários, não tem mais nada aqui. Vamos pra Bale Colatina? Bora. Aqui o voto popular. Que eu esqueci de fazer isso antes. Me lembro, cara, eu tenho que atualizar aquela planilha lá que tá desatualizado, porque tem que fazer a contagem final do ano, né? É. Então deixa eu abrir aqui, respostas, cadê? Tá aqui. Muito bem. Bala e Colatina, vamos começar pelo bala do jogo? Vamos. Então vamos lá. A galera votou 6,3% no Rafael Lima, 6,3% no João Ricardo, 6,3% do preparador de goleiros do América. Muito bom voto, hein? É verdade. Votou no João Leal. 6,3% dos votos para João Leal. Eu vou somar esse aqui junto com o preparador de goleiros do América. Então fica 12,6 para o preparador de goleiros do América, que deve se chamar João Leal. E com 75% dos votos, ampla maioria, 3/4 dos votos, seu Fernando Leal foi eleito pela galera o bala do jogo. Então vamos aqui, eu também já vou antecipar meu voto. Eu voto também no Fernando Leal, já ia falar João Leal. Eu voto também no Fernando Leal como no bala do jogo. E pergunto então aos senhores quem foi o bala da partida e por que a resposta é Fernando Leal. O Alisson. Quero ver o Sérgio sair dessa aí, hein? Porque o Sérgio, você já viu, né? Hoje eu tô pegando no pé do Sérgio. Eu te amo. Eu sou Fernando Leal, só para botar um pouquinho mais de pressão no Sérgio. O quê? Fernando Leal? Botando em outro goleiro que não seja o Ricardo, Alisson. Deixa o João saber. eu sei então, corneta. Não, é o João. Você, é o João Leal. É o João Leal. Muito melhor bem. De todos. O Rainer. Eu concordo aqui. Eu ia dar até o voto, até para a torcida que estava lá na Blitz ontem aí, mas o Fernando Leal tá pegando demais, cara. Se a gente quiser fazer um dinheirinho a mais aí pra Série A do ano que vem, o João Ricardo é um belíssimo goleiro, mas sei lá, viu? Se chegar alguém com dinheiro, cara, tá demais. Vem, Ah, eu vendia na hora. Eu também vendi. Se chegar alguém com dinheiro, eu vendo também. Gosto muito do João Ricardo, mas chegar alguém com dinheiro, eu vendo. Sérgio Tavares. Já ganhou a posição. Já ganhou. Beleza, eu posso votar em quem eu quiser, porque aí não vai atrapalhar em nada. Não é possível que o senhor vai fazer isso. Como o senhor votar no Anderson Moreira? O senhor achou. Eu vou falar. Primeiro eu quero fazer uma meia-culpa aqui, porque eu chamei ele de catador de borboleta e chamo ainda, porque ele continua catando borboleta na saída de bola, no cruzamento dentro da área. Ele ainda continua falhando nisso. Ontem, inclusive, dois lances ele não sabe sair na bola. Agora, debaixo das traves, eu já disse, ele é muito bom mesmo e ontem salvou tudo. Teve um lance que depois o juiz já tinha apitado, não ia valer e tal, mas que ele defendeu, que ele, né, que ele fechou o ângulo todo do cara, o cara catou, deu uma porrada duas em cima, sensacional. Então, que não tava nem valendo, né? Não tava nem valendo. Valeu o segundo, mas, viu? O primeiro valeu. Isso, o primeiro ele salvou e aí o cara, aí já não tava valendo mais. Isso, o segundo foi a queima-roupa, menos de um metro dele, sei lá, metro exatamente. E meio. Esse lance que não tava valendo, ele tá com o mesmo assim. Exato. Então, menos de um metro. Sensacional, tá defendendo tudo. Merece mesmo ser o bala da rodada, independente do meu voto ou não, mas eu vou votar nele pra que o Alisson fique mais sossegado e não brigue tanto. Aê! Isso aí. Muito bem. Colatina! Eu acho que eu sei o que deu, hein? Vamos lá. No Colatina, o Sérgio não vai nos acompanhar, Henrique. 6,5% Felipe Amorim. 6,5% pro Rafael Lima. Acho que viajou quem votou, mas tudo bem. 12,5% pro Renan Oliveira. O Renan tinha muita chance de levar meu voto essa rodada, viu? Juninho, 18,8%. Luan, 25%. Mas quem levou com 31,3% no voto popular foi o professor Anderson Moreira. Aliás, gente, para quem não viu, nós, acho que todo mundo deve ter visto, né? Mas nós publicamos essa semana a entrevista feita ali no jogo pré-Campinas com o Anderson Moreira. Tá tanto no YouTube quanto no Facebook. Se você não viu ainda, assista lá. E eu sei que a maioria que já assistiu, às vezes assistiu só um pedacinho. Assiste inteira, bicho, porque ela tá muito boa. Ah, tem uma hora e não sei quanto. Tem uma hora e não sei quanto. Tá com um circo-tico na bunda? Senta a bunda na cadeira por uma hora e pouquinho, assiste, que é a melhor coisa que você faz, melhor do que assistir Faustão. Quem eu vou conversar aqui? Corneta, quem que é o seu Colatina? Boa pergunta. Então tá, Rainer, quem que é o seu Colatina? Filha da puta. Vai, Cláudio. Vai, Corneta. Não, agora eu não quero falar mais também, não. O meu Colatina é o Henrique, que não tem o que falar. Nossa, não vai, é, só, vai lá, só, vai lá, só pra te dar tempo pra pensar, só. Quer falar, pode falar. Já votou no Henrique. Vai abargar o Colatina agora. Despeito. Esse programa tá parecendo aquele Coisas de Família, assim, casos... Márcia, casos de Família. Rainer, seu Colatina. Meu marido joga Pokémon Go, o que eu faço? Vai lá, galera. Rainer. Renan Oliveira. Renan Vantil. Tá, Renan Vantil, Sérgio Tavares. Eu tô conseguindo parar de rir, não. Ô, bicho. Eu tava com o voto certo aqui, mas agora eu tô quase votando o Alisson. Deixa pro final aqui. Deixa pro final, porque dependendo eu vou votar no Alisson. Ai, meu Deus. Então você vai votar em mim. Você vai votar em mim, porque eu vou votar no seu amor. Meu voto hoje é de Anderson Moreira. Muito bem. Meu Deus. Eu vou votar no Anderson também. Eu ainda quero o contrato de 5 anos com ele, vamos deixar isso bem claro. Eu ainda acho que ele é do panorama de treinadores de futebol que estão ao alcance do América, que o América tem capacidade de contratar e que o América tem a possibilidade de dar a oportunidade dessa pessoa fazer um bom trabalho. Eu acho que o Anderson é um dos 2 ou 3 nomes que a gente tem. Tá, o resto seria tudo aposta, ou então aquelas coisas que a gente já viu passar por aqui e que a gente já ultrapassou essa fase. A gente já melhorou um pouquinho. Oi. Então por que que seu voto é nele? Ué, porque nessa partida eu acho que ele atuou mal. Isso tem que deixar claro, viu, Rainer? Entendeu? Bala e Colatina a gente vota da partida. Jogo. É pontual. Tem a ver não, com tudo bem, jogo. Eu sei. Ah. Eu sei, mas eu acho que, tipo assim, o emocional dos atletas... O emocional dos caras, acho que conta muito. Eu acho que todo mundo muito ansioso pra pegar. Então, eu não sei se os caras deixaram, por exemplo, assim, pra ganhar aqui. Eu acho que isso não acontece no futebol, não. Mas eu acho que tem o emocional. Você tá querendo me dizer que eu devo votar na psicóloga? Não. Pô, aí você... Ô, Rainer, pode deixar, Rainer, que o Sérgio vai defender o Anderson agora. Não precisa gastar tempo com isso, não. Eu continuo querendo um contrato de 5 anos com ele. Acho ele um grande técnico. Eu não tenho a expectativa de que ele vá ser perfeito. Ou até, melhor dizendo, eu não tenho a expectativa de que ele vá corresponder à minha expectativa sobre a sua atuação em todas as partidas. Isso tanto a ele quanto tanto todos os outros jogadores, mas neste jogo, acho que o pior do América em campo foi o senhor Anderson Moreira. Sérgio Tavares. Eu quero dizer primeiro que eu amo o Alisson, tá? Não certo. Entendo porque, é só porque eu falei que ele tá pessimista demais, eu acho que você tá pessimista, cara. Foi uma crítica numa boa, não é pra você apelar comigo, eu te amo, não vou votar em você como prova de amor, tá? Muito obrigado. Não vou votar. E vou votar no safado, ladrão, filho da puta do Weber Roberto Lopes. Muito bem, tá certo. Um bom voto também. Mas com 3 votos, 2 nossos e 1 da galera, Anderson Moreira foi eleito o Colatina da rodada. Mais comentários aqui, o Marcos Graça, entrevista com o Anderson. Está melhor que a novela das 9. Muito bem. E o Alex Toshi, tinha uma mensagem que sumiu aqui. E a outra, onde ele diz: os programas com corneta são os melhores, diversão garotida. Então vem cá fazer o programa com ele, pô. Você não tem que ouvir a barulhada que a gente ouve daqui. Você fala isso. Isso aí não podemos nem reclamar, porque anda mais quietinho, viu? É verdade. Eu falei que ele tá perdendo lugar pra Theo, ele tá melhorando. Pois é. Vai ter até mensagem edificante hoje? Vai ter? Vai. Vai ter porra nenhuma, não. Da Theo pode ter por minha, não. Cara, até mudo. Galera, só uma perguntinha básica. O bolão já tá resolvido ou vai ficar pra próxima rodada? Não, acho que vai ficar pra próxima rodada. Eu vou atualizar ele hoje, mas ainda não tá definido, não. Muito bem, galera, eu vou precisar encerrar aqui. Eu não vou nem deixar pegar para nenhum assunto, não, porque deu uma pequena emergência doméstica aqui em casa, eu vou ter que ir lá resolver. Então dá seus boa noite aí, Sérgio Tavares. Não. Boa noite, galera, vamos lá. Sabadão, encher a cara e ser campeão. Corneta. Henrique deve ter ido. Boa noite, então. Eu não fui, todo mundo aqui. Vocês não estão me ouvindo? Não, agora sim. Boa noite para todo mundo. Vamos no sábado com confiança. Reclamei aqui da postura assim do time contra o Londrina, mas a confiança não se abala, a gratidão por tudo que esse time já fez continua e confio muito no título. Vamos lá no sábado levantar essa taça. Boa noite, cambada. Lembre-se, a gente vai beber sábado de todo jeito, ganhando ou perdendo, né? Então, só alegria e leva o dinheiro pra cerveja que vai precisar. Boa noite. Muito bem, Rainer. Dê férias para os seus pés. Rainer, você tá. Você tá mudo. Oi. Vai. Agora tá escutando. Boa noite, Rainer. Boa noite. Hashtag todos pelo Henrique aí, pra ajudar ele no problema familiar aí. Mas sábado que vem nós estamos agarrados lá. Morreu. Morreu. Eu não, nem nada com isso, não. Não, chateado. Não, porque cortou pra mim aqui o final do Rainer. Então é isso, galera. Sabe que vem. Eu falei hashtag todos pelo Henrique aí, pra ajudar ele no problema familiar. Não precisa resolver agora rapidinho. É isso, gente. Sabe que vem, tá aí em Belo Horizonte. Então, vambora buscar esse caneco. E todos ao Indepa. Esse povo tá achando que vai dar 15 mil. Eu acho que vai passar esses 15. E vambora, é isso mesmo, certo? Obrigado a todos pela participação. Vou sair correndo. Até mais.